estamos chegando agora. Rap é pra quem sabe, não se aprende na escola. Sejam bem-vindos ao Entorno Sul. Nessa selva de pedra, sou apenas nato, um homem sem retrato. Dia de sol, domingo na quebrada, dia de futebol. Todos se divertem, até parece que se esquecem das coisas más que diariamente acontecem por aqui. Não dá tempo de chorar, nem mesmo de sorrir. Vamos gritar pra todo mundo ouvir. 500 anos se passaram, e no Brasil os problemas se acumularam. O desafio catastrófico do ano 2000. Eu sou um negro de verdade nesse covil. Daquele tempo pra cá, muita coisa mudou. E pra pior, o custo de vida aumentou. Pessoas indo e vindo em calçadas de terra. É o nosso povo na merda. E novamente o galo canta, muitos levantam. É madrugada, correria na periferia. Em torno de Brasília, 28 graus, e ao mesmo tempo cai a chuva, parece noite de Natal. Mas para os manos daqui, a rotina é bem igual. Nada de festa, muito menos carnaval. O que rola na quebrada não é alegria, é treta, malandragem, vingança, pilantragem, drogas à vontade. E o que predomina, pasta de cocaína. Mas se quiser a pedra, é só ver a esquina. É, mano, se liga. Esquina bandida, rota perdida. O vacilo de quebrada não chegou aos 30. Comprou uma arma e logo se arrependeu. A automática já era um sonho seu. Esquina bandida, rota perdida. O vacilo de quebrada não chegou aos 30. Comprou uma arma e logo se arrependeu. A automática já era um sonho seu. Dia amanhece, tudo se inicia. Rotina de uma família, seu José brigando com Dona Maria. A causa, o filho que se tornou viciado. Dupla personalidade, enfim, a cara na cachaça. E todo dia anda embriagado. Não sabia o que era Beck ou Brau. E hoje sua cabeça é infernal, meio paranormal. Nenhuma estrutura familiar, mano, o sistema é peculiar. Destrói tantas famílias, arrumam tantos problemas. Esse é o esquema. Enquanto um cara como eu ou você é preso agora, faz um corrupto e troca um livro de história. Será falta de memória? É bem difícil de acreditar. Quantas pessoas morreram nesse lugar parafernalha. Vejo fulano na decisão. Um ferro na cintura, uma pistola na mão. Clic, clac, bum. Caralho, já decidiu. Nesse sábado tem choro, no domingo velório. Segunda-feira enterro, mais uma vez choro. Um mano que faz falta pra família e pra mim. 7 tiros pra sua mãe, foi muito ruim. É muito difícil viver nesse lugar, ter que aprender a morrer ou aprender a matar. Esquina bandida, rota perdida. Um vacilo de quebrada não chegou aos 30. Comprou uma arma e logo se arrependeu. A automática já era um sonho seu. Esquina bandida, rota perdida. Um vacilo de quebrada não chegou aos 30. Comprou uma arma e logo se arrependeu. A automática já era um sonho seu. O incentivo muitos trazem na cabeça e no coração. Vão inserir na sua vida a destruição. A vizinhança já sabe da crocodilagem. Um louco homicida faz sua imagem. 2 dias atrás o cara se deparou com um policial e perguntou se ele era marginal só por ser negro e ter uma bombeta preta em sua cabeça. Eu respondi, estou andando na moda. Não tenho crime nas costas, nem tampouco eu uso droga. Mas aí não vou embaçar. Cada pessoa tem o seu lugar, a sua lei, a sua morte, a sua hora. Vejo outro fulano puxando ferro lá fora. 4 malucos num Opala amarelo. Entrosar com vagabundas de quebrada é sério. Aqui não é BH, DF ou São Paulo, não tem Papudão, nem Carandiru. Somente uma favela, ruas de chão nela. E a molecada olhando tudo da janela. Não tem bicicleta e nem sequer uma tela. Somente uma bola daquela quadra velha. Esses são relatos de vários homicídios. Do meu próprio homicídio ou talvez do seu. Senhor, tenha pena desses filhos seus. Deus. Esquina bandida, rota perdida. Um vacilo de quebrada não chegou aos 30. Comprou uma arma e logo se arrependeu. A automática já era um sonho seu. Esquina bandida, rota perdida. Um vacilo de quebrada não chegou aos 30. Comprou uma arma e logo se arrependeu. A automática já era um sonho seu.